Don't worry, baby. Ninguém me encontra pelo telefone. Eu taquei Dramin, mas eu não tô com sono. Contando panes, contando money, contando stones com megafone. Cada vez fica mais difícil. Naquela vez eu tava lá, eu vi o aviso. Ela vem, me abriu um sorriso e tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Oh, don't worry, baby, tudo bem. Procelete, spill water, big droga. Passa as dicas pelo Big Brother. Ring bora, sigo líder por mil horas, mil dólar. Seja líder por mil anos. Treino líder e flui embora. Bruce Lee diz Billboard, big droga. Passa as dicas pelo Big Brother. Ring bora, sigo líder por mil horas, mil dólar. Seja líder por mil anos. Treino líder e flui embora. Mas eu não vou pra grupo, eu pulo fora. Pulo fora. Eu sou futuro, eu não tomo coca. Eu tô no estúdio, mas não tô no estéreo. Eu não sou listério, claro que elas querem. Um cara alto com um carro e grana. Um bom contato pela Califórnia. Um cargo alto com salário e fama. Um retardado que gritou com a esposa. Tudo bem, oh, tudo bem, oh, tudo bem, oh, tudo bem, oh, don't worry, baby, tudo bem. E abriu um sorriso, tudo bem.